só maluco, lá da lada, peito todo, peito todo. Só maluco, lá da lada. Só maluco, lá da lada, peito todo. Família forte, irmandade até o osso. Tanto nos rolê, nas colê, no sufoco. Louco é pouco, tudo se resolve. É a família, lado a lado, tudo junto. A mesma correria, picadilha. Os carros, cordão de prata é mato. Só de camarote, nas mais chique de São Paulo. Sem fila, só de VIP, pode pá, identifique. Bombeta branca e vermelha, respeito é o crime. É pelo certo que nós corre, porque assim que é. Tem uns aí de quebradinha, só esperando um pé. Não vai encostar do nosso lado quem não serve. Não tem obrigação de dividir nada com os verme. Cada família segue sua ideologia. Do bang, odolerite, aqui é tudo a mesma fita. O bem, o mal ali, os bicos tá desconfiante. Só não vem julgar porque vai ser deselegante. Chega devagar, eu. Aqui é lado a lado e não tem caô. Chega devagar, eu. Lado a lado, lado a lado. Chega devagar, eu. Aqui é lado a lado e não tem caô. Chega devagar, eu. Lado a lado, lado a lado. O tempo passa, milhão, o bang é louco. Atitude 100% truta, esse é o jogo. Ninguém mais que ninguém, tá ligado, não me iludo. Maior pra mim é Deus, que protege os vagabundo. Mas se pia é um vucu vucu, ninguém pode ser mais forte que nós tudo junto. União, termina que vem com esse assunto. Senta larica mesmo se for dos bicos sujos. Respeito, mundo moderno tem câmera até no céu. Celular com foto arrasta quem tá de chapéu. Mas tem surpresinha do que bom samaritano. Eu que não me cuido, professor, não tô moscando. Quem tá pendente com o Moa encosta lá. Tem os menino bravo pronto pra sumariar. Sente o drama, sente o drama. Na pé, parceiro, prossigo sem medo. Chega devagar, eu. Aqui é lado a lado e não tem caô. Chega devagar, eu. Lado a lado, lado a lado. Chega devagar, eu. Aqui é lado a lado e não tem caô. Chega devagar, eu. Lado a lado, lado a lado. Salve! Paz, justiça e liberdade pros guerreiros. Vem com a linha aí, tio, aqui é verdadeiro. Não tem vez, pega o beco rapidão. Monstro e lagarto não divide o mesmo chão, João. De vez em quando encosta os bico, ave maria. Contador de história, pagador de simpatia. Chapa, aqui não é ponto de fusão, então não encosta. Tá na precisão, saiba chegar que nós de escola. Família lado a lado eu sou. Vagabundo louco encosta e grita oh. Mas vale correr mesmo que for do nosso jeito. Mas que tá rapaz, time grande tem conceito. Respeito e igualdade tá no sangue da família. O certo é pelo certo, nunca na patifaria. Orgulho, meu respeito, não baixei por aí. Chega devagar, eu. Aqui é lado a lado e não tem caô. Chega devagar, eu. Lado a lado, lado a lado. Chega devagar, eu. Aqui é lado a lado e não tem caô. Chega devagar, eu. Lado a lado, lado a lado. E aí, chapa, tá na linha? Aí, manda um salve aí pro guerreiro aí, ó. Tairone, Marcelinho Pequeno, Neto, Renatinho, Pierce, Fofo, Tatu, Caveira, Luizinho, Dadá, Paulinho Negão, Cacá, Vinho, Batata. Mandar um salve pro Rafinha também, Filipinho, Vareta, Lilão. É isso mesmo, rapaz, tamo junto. Paz, justiça e liberdade, guerreiro.